pediu e ele chegou. Príncipe Negro Retrô, em formato original. Isso é Juan Moraes. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui, nesta solidão. Esse meu desejo, vê se não demora muito. Coração tá reclamando, traga logo teu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Esperando.